página aberta nesse texto. Evangelho de João, no capítulo 15. O pastor Moacir, algumas semanas atrás aqui esteve e falou sobre esse texto. Aconselho que você, depois, quando chegar em casa, quando puder, acesse a internet e no site da igreja você vai ver, ouvir lá a mensagem do pastor Moacir, muito boa. Eu gostaria de falar sobre Jesus, a videira verdadeira, ou Jesus como sendo a fonte da vida, aquele que pode nos dar a vida abundante. E, consequentemente, à medida que a gente for discorrendo sobre o texto, a gente vai perceber como ter uma vida abundante. E essa é a proposta desta noite. Jesus, a videira verdadeira. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dado estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, por fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda, o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração neste momento, pois precisamos e muito sermos lapidados por Tua palavra, confortados por Tua palavra, ensinados através da Tua palavra. Fale ao nosso coração, que o Teu Espírito dê vida a essas letras que acabamos de ler. Pai bendito, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu leio esse texto de João, capítulo 15, conforme acabei de ler para os irmãos, eu me lembro de João 14, 6, quando diz, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. João 14, 6, não é isso? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós compreendemos muito bem quando o texto fala sobre o caminho. Nós compreendemos muito bem quando o texto fala sobre a verdade. Mas eu não estou certo se compreendemos muito bem quando o texto diz e a vida. Porque Jesus é a vida. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quando eu olho esses versículos, eu descubro a descrição da vida que o Senhor Jesus veio conferir aos seus. Vida abundante. Nós olhamos João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e a tenham em abundância. Jesus Cristo não veio aqui só para morrer na cruz e a gente ser salvo do inferno. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O que é essa vida abundante que o texto fala? O que é essa vida que Jesus disse? Eu olho para esse versículo e me dou conta do que significa essa vida. É uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que, apesar das dificuldades, eu tenho a firme convicção de que estou fazendo a coisa certa e que Deus é comigo? Vejam o que diz os versículos de 1 a 4. O texto diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus é a videira, o meu Pai, Deus, é o agricultor, todo ramo, o ramo é o galho, que está em mim, que não dá fruto, ele corta da videira, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, essa é a palavra do Senhor. E no versículo 4, ele diz, 3, ele diz assim aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Quando eu olho para esse versículo, especialmente quando o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira, eu me lembro de uma experiência que eu vivi quando ainda estava estudando no seminário, porque a gente entra no seminário e como crentes também, muitas crises nos vêm à mente. Nós temos, desculpe. E por ter algumas crises, você procura alguém para que seja o seu conselheiro. E eu fui procurar um pastor e falava para ele como eu era e o que eu via que deveria ser ajustado. E eu via tanta coisa e eu falei assim, não, acho que não tem jeito para mim não. E teve um momento de desabafo que eu disse assim, eu só queria ser normal. E aí ele pegou e me disse assim, mas quem é normal? Aí a minha cabeça ficou com mais interrogações ainda. Porque eu falei, bom, como dizia um certo concorrente à presidência, com que régua eu estou medindo essa questão da perfeição ou de normalidade? O que é normal? Aí eu comecei a olhar para as pessoas e pensar nas pessoas e descobri que ninguém é normal. Cada um tem a sua característica. E não dá para sermos todos iguais. Mas aí eu penso, qual é o que está mais certo? Aí eu pensei no meu coração, nenhum. Do jeito que eu digo, eu só queria ser normal, talvez seja essa a interrogação de todos. Eu só queria ser normal. Aí eu descobri que ninguém é normal realmente. Que ninguém é perfeito. Que estava errado o padrão. Não existia, tinha que ter um padrão e não havia esse padrão. Aí, alguns anos depois, eu estava ouvindo uma mensagem pregada pelo pastor Ed René, e ele contava a história de uma pessoa conhecida dele que foi para os Estados Unidos, comprou lá um quebra-cabeças. Faz anos que eu não mexo com isso, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Quebra-cabeças, e aí então, uma caixa muito grande na hora de trazer no avião, na viagem, aí é uma dificuldade muito grande para trazer. Então, o que ele fez? Ele pegou a caixa, jogou fora e trouxe as peças dentro do saco plástico. E veio, aí ficou tudo certo, fez a viagem tranquila e tal. Fica aquela vontade imensa de poder fazer lá o seu quebra-cabeças. Quando ele teve a oportunidade, ele sentou, foi lá, agora eu vou fazer o meu quebra-cabeças. Aí ele para e pensa, mas cadê o gabarito? Que estava lá na caixa. Cadê o gabarito? Sem gabarito, não dá para fazer montar o quebra-cabeças. Então, todo o trabalho ele se perdeu porque ele havia perdido o gabarito. Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e vocês são, o meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto, e todo que não dá fruto, ele corta e esse é lançado fora. Quando eu lembro de Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, é como se ele estivesse dizendo, eu sou o gabarito de vocês. Vocês querem ter uma vida que possa ser chamada de vida? Vocês querem ter uma vida que seja, como João 10, 10 diz, vida abundante? Nós precisamos, inevitavelmente, de um exemplo, de uma figura humana que seja um exemplo para nós seguirmos. E essa figura humana é única e exclusivamente o nosso Senhor Jesus. Ele é o gabarito. Se nós queremos ter uma vida saudável, equilibrada, isto é, a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes equilibradas, nós precisamos de um gabarito, e esse gabarito é Jesus, a videira. Por isso ele faz a afirmação, eu sou a videira verdadeira, eu sou o gabarito de vocês, olhem para mim, eu sou o exemplo a ser seguido. Se vocês forem como eu, ou terem esse propósito, que é a ideia, vocês terão uma vida que você possa chamar de vida. E vocês experimentarão aquilo que a gente chama, ou a Bíblia diz, vida abundante. Porque muitas vezes o que nós estamos experimentando não é viver, é existir. Existir é como um livro que li muitos anos no seminário, um frade chega para o seu servo e diz assim, meu filho, quantos anos vive uma pedra? E ele diz assim, bom, uma pedra, mestre? 1.000 anos, ele disse, não. 2.000 anos, ele disse, não. Ele pergunta, meu filho, quantos anos vive uma pedra? Olhando nos olhos do jovem. 3.000 anos, não. 4.000, não. Aí, filho, uma pedra não vive, uma pedra existe. E eu entendo. Com essa palavra aqui, se nós não olharmos para Jesus e pegarmos o exemplo dele, para que tenhamos um gabarito e para que tenhamos essa vida abundante, a gente vai existir. Eu imagino que muitos estão aqui existindo, não vivendo. Cada dia é menos um. Mas para quem vive, cada dia é mais um e não menos um, para a glória do nosso Deus. Então, quando eu olho para esse texto, especialmente para o que diz os versículos de 1 a 3, especialmente, eu me dou conta disso. Jesus está se colocando aqui como a fonte da vida, como um gabarito, alguém a quem devemos seguir. E se nós seguirmos o exemplo dele, e se formos como ele, se buscarmos ser como ele, nós teremos o equilíbrio do material e do imaterial, isto é, do nosso corpo, do nosso coração, da nossa mente. E aí experimentaremos a espiritualidade verdadeira ou a vida verdadeira. Aí logo em seguida, a partir do versículo 5, ele continua e aí ele nos dá um exemplo muito importante de quem realmente tem uma vida abundante, de quem realmente vive e não existe. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Mais uma vez ele repete, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Só até aqui. Versículo 7 diz ainda: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Até o versículo 6, o Senhor Jesus está preocupado aqui com outro fator muito importante para que a vida seja uma vida verdadeira. E para isso, e por isso, eu preciso estar intimamente ligado a Ele, Jesus, que são os frutos. Porque se nós pudéssemos conversar com uma árvore infrutífera e perguntarmos para ela: você é feliz? Ela certamente diria: eu sou infeliz, porque eu sou um pé de laranjas, mas eu não consigo produzir laranjas. Eu sou uma árvore triste. Assim como nós experimentamos, em muitos casos, pessoas que gostariam de ter um filho ou uma filha, mas não os têm, por isso sentem tristeza em seu coração. Dos maiores sonhos seria ser pai ou mãe. Por isso oro para que Deus os abençoe, porque é uma sensação, para alguns que não têm o conforto do Senhor, uma sensação assim de fraqueza. Eu não estou produzindo frutos, eu não estou produzindo nada. Ou uma nova vida. Mas Deus conforta o coração daqueles que os amam, que os amam. Mas o fato é que dar frutos é algo que realiza aquele que frutifica. E muitas vezes nós nos sentimos inúteis porque na nossa vida nós não produzimos absolutamente nada. E que fruto o texto está dizendo aqui? Quando nós nos propomos a seguir a Jesus, a primeira coisa que vai ocorrer é: eu vou ter em mim o caráter de Cristo. E como já antes já lhes disse, o caráter de Cristo a gente vai perceber no capítulo 5 de Mateus, quando o texto fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Você vai lendo ali Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças e você vai perceber que aquele é o caráter de Cristo. E mais, nós fomos criados por Deus para termos aquele caráter. E muitas vezes a nossa vida é uma existência porque não somos como fomos criados para ser, ter o caráter de Cristo, conforme lemos em Mateus 5. E o resultado do caráter, o fruto do caráter, é aquilo que Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E aí você vai lembrando. E eu quero lembrar que todos nós, eu e você, fomos criados para sermos assim, conforme descrevi há pouco. E se eu não tenho o caráter de Cristo, e se eu não tenho ou não produzo o fruto do caráter de Cristo, então há uma sensação no meu coração de vazio. Há uma sensação no meu coração de improdutividade. Há uma sensação de insatisfação. A gente fica como aquela hiena que dizia: ó dia, ó céu, ó lua, ó estrela, ó isso, ó... Só olhamos o lado ruim ou aquilo que falta e não agradecemos absolutamente nada. Porque nos falta a frutificação. O que que você tem produzido? Aí você percebe que se eu levar em conta o caráter e a personalidade de Jesus, e se eu levar em conta que ele é o gabarito, eu não estou produzindo nada de bom. E aí, então, talvez essa seja a razão da minha vida não ser uma vida propriamente dita, mas uma existência. O Senhor não nos criou para isso. E Ele não espera isso de nós. Ele quer que nós tenhamos vida e vida abundante. Ele quer que você seja frutífero. Ele não só quer que você frutifique com o fruto do Espírito, com o caráter e a personalidade de Jesus, mas também que isso se redunde também em frutificar ganhando vidas. Uma coisa que traz paz ao coração de alguém é quando é um instrumento de Deus para a conversão de outro. Meu irmão, é uma sensação de realização que só sabe quem experimentou. Porque você tem a clara convicção: Deus usou a minha vida para alcançar aquela pessoa, porque só Ele podia me inspirar para transmitir a mensagem do Senhor. Porque eu nem de longe imaginava o que poderia eu falar que penetrasse lá entre a junta, a medula, a alma e o espírito. Só mesmo o Espírito Santo de Deus. E aí você se sente um crente útil, porque você é um ganhador de almas, um crente frutífero. Em segundo lugar, portanto, nós devemos frutificar, quer dizer, reproduzir vida. Porque agora o caráter do Senhor é o meu caráter também. Eu tomei a Jesus como uma referência para mim. De todos os homens debaixo do sol, eu elegi Jesus, é aquele a quem eu quero seguir. O caráter dele é o perfeito. E agora ele diz: deem frutos. No versículo 7, uma outra coisa decorre de quem tem um caráter, o caráter de Cristo, ou quem tem Jesus o padrão de perfeição, e diz: é esse que eu quero ser, é como ele. Versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O texto está dizendo aqui que o Senhor está desejoso por atender a sua oração. Mas por que ele não tem atendido a sua oração? Porque você ignorou o caráter de Cristo, ou Cristo como sendo o gabarito, aquele a quem você deve imitar, aquele cujo caráter e a personalidade deve ser o meu, a minha também. Meu caráter, minha personalidade. E aí, na hora da minha oração, eu vou orar totalmente errado, segundo o padrão que eu determinei. Se existem 10 milhões de pessoas no mundo, então são esse número de pessoas que diferentes, então a quem eu vou, ou em quem eu vou me espelhar. Aí eu elejo um que não seja Jesus. Quando eu for fazer a minha oração, eu vou fazer fundamentado num conceito que as pessoas que me influenciam me deram. E aí, então, o que eu vou fazer? Orar errado. Por isso, Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem, porque pedem para gastarem seus deleites, em seus prazeres. Por que alguém pede a Deus algo para gastar em seus prazeres? Porque a mente e o coração dele não está em conformidade com o caráter e a personalidade do Senhor Jesus. E aí, na oração, é lógico, vou orar errado. Mas alguém que tem o caráter, a personalidade do nosso Senhor, vai fazer uma oração que nem Salomão fez. Deus diz assim: Salomão, pede o que você quiser e eu vou dar a você. Imagine Deus fazendo essa pergunta para você: peço o que você quiser e eu vou lhe dar. Eu imagino: eu quero uma casa de praia, eu quero um carro novo, eu estou querendo um skate, algum jovem, eu quero um tênis Nike, e fica enchendo a paciência de Deus com essas coisas pequenas. Salomão diz assim: Senhor, eu peço ao Senhor que me dê sabedoria, porque o Senhor me deu um povo para dirigir, mas eu não tenho sabedoria para dirigir o seu povo. Então me dê sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão e disse: mas Salomão, por que você não me pediu riquezas, não me pediu isso, não me pediu aquilo? Eu vou dar tudo isso e vou dar aquilo que você me pediu. Porque ele orou como alguém que tem o caráter do Senhor, que pensa como o Senhor. Então, meus irmãos, uma das coisas que nos realizam é ter as nossas orações respondidas. E muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque nós não estamos intimamente ligados a Jesus. Veja o versículo 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí então sim, vocês vão pedir o que quiserem. Mas certamente o que quiser vai estar em consonância com a vontade do Senhor. Isso significa que aquele que não está em conformidade com o caráter do Senhor não sabe orar. Por isso não recebe a resposta da sua oração. Versículo 9. E versículo 8 ainda diz assim: meu Pai é glorificado quando a sua oração é respondida. É o que diz o versículo 8. Versículo 9 nos faz lembrar de uma outra coisa muito importante, que é o resultado da obediência, o amor e o sentimento, a sensação de ser amado. Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e vocês e a alegria de vocês seja completa. O Senhor está dizendo aqui para nós que Ele quer que você e eu tenhamos alegria completa. E como é que eu posso ter essa alegria completa? Amando ao Senhor. E quando nós estudamos o capítulo 14 do Evangelho de João, especialmente a partir do versículo 15, nós entendemos claramente que amar ao Senhor significa obedecer. Se eu amo ao Senhor, a prova de que eu amo ao Senhor é o quê? Obediência. E o texto também diz, no capítulo 14, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nesse momento aqui Jesus está dizendo: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. E se eu e você simplesmente no nosso coração fizemos um voto: eu vou ser obediente ao Senhor porque eu o amo, aí então se cumprirá o que está escrito aqui no finalzinho, quando ele fala do amor do Senhor: se vocês me obedecerem, obedecer aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você quer ser verdadeiramente feliz? Feliz? Obedeça ao Senhor. Faça aquilo que Ele disser que deve ser feito. Obediência. Porque isso vai demonstrar que você ama ao Senhor. E uma coisa interessante que eu tenho aprendido sobre o amor é quem mais recebe nessa questão de amor é quem ama. Porque se eu amo você incondicionalmente, você também vai me amar, e eu entendo que o amor que você vai me dispensar é mais intenso do que aquele que eu dispensei a você. Então quem se dá bem mesmo é quem se dispõe a amar, porque todos o amam. E o que o texto está dizendo aqui, ó, se vocês me amarem e obedecerem os mandamentos, eu vou amar vocês e a minha alegria vai estar em vocês e vocês serão felizes, alegres. Porque vocês me amam e eu me alegro em vocês e também na vida de vocês. E outra coisa que eu acho interessante aqui é que o Senhor diz assim: vocês serão meus amigos, versículo 14, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Nós apreciamos muito a amizade das pessoas. Todos vocês têm um amigo, eu imagino. Eu espero que tenham, porque se não tiver, a coisa está pior do que se imagina. E eu, quando jovem, mais jovem, né? Mais jovem, tinha alguém que eu chamava de amigo do peito. Era um amigo meu, muito gente boa. Aqui eu oro por ele e peço que Deus toque em seu coração para que ele se converta, porque ele sempre foi um bom companheiro, bom amigo. Mas depois que eu me casei, meu amigo não é mais amigo, é amiga, é Arlete Cristina. Onde quer que eu for, eu quero que ela esteja por perto, porque ela é minha amiga. Ela, falo tudo com ela, ela fala tudo comigo, eu reclamo tudo, a minha rabugice toda é com ela, e ela suporta tudo. E ela não tem rabugice nenhuma. Se tivesse também não ia falar, porque ia sobrar. Mas é minha amiga. Minha amiga é do peito. Essa sim. Agora, amigo melhor do que Jesus. E ele diz assim: ó, eu sou seu amigo e vocês serão amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Por quê? Porque o servo na casa do seu senhor só obedece. E eu não. Eu, tudo que eu ouço do Pai, eu falo com você. E Jesus está sendo o seu amigo, porque tudo que ele ouviu do Pai, ele está comunicando a você e a mim. Se é que eu obedeço ao Senhor. Se vocês realmente obedecerem os meus mandamentos, vocês não serão mais meus servos, mas meus amigos. Já pensou? Eu, amigo de Deus, que profundo essa afirmação bíblica, se é que eu sou obediente a ele. Isso é também resultado de ver em Jesus o exemplo de vida. E que mandamento ele quer que você e eu obedeçamos? Versículo 17 diz: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Para amar um ao outro, antes, porém, é de fundamental importância, sem a qual você não vai conseguir amar o próximo. Você terá que amar a Deus. Amar a Deus, o que que significa, ou em que implica? Obediência. Se eu obedeço a Deus, eu amo meu irmão. Vejam que o fato de amar a Deus, obedecer a Ele, implica também no amor ao próximo. Então, vou amar o meu irmão. E quando a gente ama, dispensa amor às pessoas, o Senhor é glorificado em tudo isso. Ele se alegra. E você é grandemente abençoado, porque você está fazendo aquilo que o Senhor criou você para fazer. Nisso é glorificado nosso Pai que está nos céus. Concluo essa minha palavra aqui dizendo o seguinte: quando eu leio João capítulo 15, eu vejo a descrição da vida, de uma vida que a gente possa ver, chamar de vida mesmo. Eu vivi. Quando chegar o final da vida, eu vou dizer: olha, eu vou morrer, Mas eu vou dizer um negócio para você. Vivi. Porque um dia eu tomei uma decisão. Ao passo que muitos, na hora da morte, ficam querendo, se agarrando à vida lá, como quem não quer morrer de forma alguma. Porque não tomou essa grande decisão. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa. Olha, você quer ser normal? Ou quer ter um gabarito que você possa seguir e esse é Jesus. Esse é Jesus. E se você tiver coragem, você vai dizer, vou fazer conforme ele mandar, vou obedecê-lo. Eu quero ser como ele é. As suas orações serão atendidas. As suas orações serão atendidas. Você vai dar muito fruto. Você é alguém que vai frutificar. Isso vai lhe trazer alegria. Você vai obedecer ao Senhor, vai alegrar o coração dele e vai se alegrar. A sua alegria será completa. Jesus será o seu amigo do peito. Seu amigo do peito. Mas você precisa tomar uma decisão antes. Dizer, Senhor Jesus, eu sei que tu és o único e o perfeito, o varão perfeito. Debaixo do sol há um apenas que eu devo me inspirar, e é o Senhor Jesus. E seja feliz, e tenha uma vida abundante, e tenha uma vida. Que Deus te abençoe. Curvem suas frontes, eu quero orar. Pai Santo, que o teu Espírito continue a trabalhar em cada coração nessa noite, fazendo-nos, ó Deus, ter atitudes que sejam semelhantes ao nosso Senhor. Nós compreendemos que Jesus é o nosso gabarito, por assim dizer. E ele é o varão perfeito. Se nós pensamos como um dia pensei, eu quero ser normal. O único normal é Jesus, que foi homem e nunca pecou. Uma vida cheia de virtude. E se eu quero ser um homem perfeito, eu preciso me espelhar nele. E assim for, vou darei frutos, frutos de vida, frutos na minha vida. Saberei orar adequadamente, serei obediente ao Senhor e o Senhor se alegrará de mim e eu me alegrarei em viver. Terei a Jesus como meu amigo. E isso é algo que a nossa mente não consegue conceber. Portanto, ó Deus, Espírito Santo, fale isso ao nosso coração nesta noite. Aplique essa palavra a cada coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Continue orando. Continue orando. E eu quero perguntar a você.